Alô, Tiago Foxtrot, está no posto localizado. Tiago Foxtrot, chame torre 11895. Passou, Salvador, 1895, vou fazer o ponto. Papatã, agora você apagou fechando a indicação. Localizador, tem um campo à vista bastante travado. Papapá, Sierra Golf Foxtrot, a intenção é pouso na 1017, confirme? O vento é 100 graus, 042. Pouso na 10 pro Golf Foxtrot. Sim, é, continua a aproximação, é, aguarda autorização para pouso, só confirme para estacionamento. Parte 3 do Golf Foxtrot. Oceano é 6140, chame Centro Recife na frequência 12545, alterne 12685. 2545, alterne 2685, com Recife, Oceano é 6140, bom dia. Bom dia. Passou escuta, GoFox. Então, se eu fosse alguma carga para reabastecimento, porque o pátio 3 está tá indisponível para aviação geral. Aqui é o Sierra Golf Fox, confirme qual é o outro pátio para a aviação geral. Pátio 4 ou pátio 5? Ok, Golf Fox, irá prosseguir para o pátio 5. Sim, Sierra Golf Fox, trouxe a destinação, agora autorização para pouso na 10. Afirmou 10, está na final da estatística. 13395, gol no 93. Papá, papá, Sierra Golf Foxtrot, tráfego avistado, livre pouso 10, vento 100 graus, 139, ajuste 0012. Ele me pousa 10, Golf Fox. Serra Golf Foxtrot, no solo 05, linha direita, semisolo em 1, 2, 1, 9. Desça para 3 mil pés, ajusta no 012. Papapá, Serra Golf Foxtrot, táxi autorizado à sua direita, Alfa, cruzamento autorizado, pátio principal, na sequência Lima, Mike, reporte na Quebec, ainda nessa frequência para o cruzamento, pista no 735. O senhor vai pernoitar em Salvador, confere? Sim, sai depois do almoço. Só um instante então, o senhor vai taxar até a Juliette, vou confirmar com o inferior que é a disponibilidade para o seu estacionamento e saída após o almoço. Tá, 3198, aciona a indicação, autorizar a chegada à mar e desça para o nível de voo 060. 060, chegada à mar, 3198, mantenha o perfil. Papapá, Serra Golf Fox, não teria nenhum notam, o problema está havendo obras lá no início do pátio 3 e essas obras estão gerando poeira aí que sujaria a aeronave ou algum problema aí para a aeronave. Ou seja, a Infraero informou então que prosseguiria lá para o pátio 5 ou pátio 4 para não ter nenhum tipo de problema com a aeronave, ok? Repara que vai para o cruzamento. Ele tá falando aí, se eu não me engano, é o mesmo ponto é para... Salvador Azul 4204, quando fica o 340 para o cruzamento. Salvador? O 4207, quando fica o 340 para o cruzamento. 340 já aprovado, número 1 para a COP, informação é a Índia, altímetro 02, portão 01, aguarde 1 minuto 4, 4207. Gente, aguarde 4207. 207.4. Afirma pro Cruzeiro, 407. Azul 407, aprovado RJ, Aeroporto Santos Dumont. O nível de voo 340, via Tesla 10, SMAP, o restante conforme a rota do plano. Decolagem pista 10, manterá a reta decolagem até cruzar 2 mil pés da terceira milha, após a curva pela direita. Perfil de subida da Euleda, após a Euleda direto à posição bridge. O controle 120, decimal 8, torre 18, decimal 95. Acione o código 5002. Gente, está autorizado com o nome, nível 340, via 310, SMAP, com a sessão de voo. Decola da pista 10, mantém a reta até 2.000 pés, 3 milhas, curva direita, saída elevada, após bridge. Controle 1208, 895, transponder 5002, 142. Que é a subida da El Leda, após Leda direto à posição bridge. Da El, Delta Alfa Eco Lima, após Leda, Lima Eco, Delta Alfa, e na sequência direto à posição bridge. Terceira da El Leda, após bridge, contra-se. Portão 1, no chame pronto. Papá, papá, Zé Golfo Fox, trote, cruzamento autorizado. Pátio 5 é a sua direita após o cruzamento. Está então à frente, à esquerda então. Confirmo, cruzamento autorizado, estacionar a frequência livre, bom dia. Salvador, gol no 260. Bom dia, informação em curso é Índia. Recife 390, autorizado, ponto 4. Aceita ainda, por favor. Ok, o gol no 260, autorizado de Salvador para Recife, nível 390, aerovia Upper Whisk 58. Pista 10, decola, mantenha a reta decolagem até cruzar 2 mil pés ou 3 milhas. Então, inicia a curva pela esquerda. Perfil de subida Puca, Jamo. Transição Caju. Controle 1.9.8. Torre 1.8.95. Transponder 5.0.0.1. Autorizado, 390 para Recife, Represa 58, decola da 10, mantém a prova por 2 mil pés ou 3 milhas. Curva esquerda, na Puca, Jamo, transição Caju. 398 é o controle, 1895 na torre e 5001, transponder igual no 260. É manter a prova até 2 mil ou 3 mil, ok? 2 mil ou 3 milhas, o 260. 8, desça para 3 mil pés, ajuste 9012. Papa Tango Oscar, Papa Golf, desce para 1.500 de pés, ajuste 1.0.1.2, reporte visual com campo na rotatória. 1.500 pés, reportará visual com campo na rotatória. Mobilizado, voo 1738. Voo 1738, chame torre 11895. 95, obrigado. Golf visual com o aeróbico. Papa Tango Oscar, Papa Golf, chame torre 11895. Trip 5414, acione código 5502. 5502. TAM 3198, desça para 2000 pés, ajuste no 0112, autorizada final ILS, é bom estabilizar. 2012, reporte estável 3198. Eu vou reduzir. Afirmo, número 2 no aeródromo para pouso, o Oscar para golfe. Vou reduzir. Corre muito bom, dia, agora no 738, estabilizado. 1738, bom dia. Continue a aproximação. Reporte baixado, travado. Ajuste na 0112, gol 1738. Passando externo, embaixo, travado. Gol 1738. Vou na proa de Mari para a chegada da Mari. Reporte para a descida. 2. Sou eu? Berger. Na brasa. Papa Golf está visual com o tráfego na final da 10. Fala de Papa Golf, segue como número 2 para pouso no aeródromo. Isso aí, então vou pegar. Papa Golf, se solicitado, faça 360. Portão 01, reporte o táxi, azul com a 207. Sim, chega para o pé de isolamento para deixar só. Papa Golf. Ok, estou mantendo a separação visual com o tráfego. Então informo que já possui um tráfego próximo à duna. Então, fazendo separação visual com a aeronave pousando a 10, para encaixarmos como número 2 para pousar no aeródromo. Ok, já giramos o final aqui para 1.7. 1.7.3.8, ligue pouco na 0, vento 0.9.0 graus, 0.4 mais. Informo tráfego à sua esquerda, a 1.500 pés, na hora de final sua aproximação. Como é que é o... O Oscar Papa Golf, vento 1.00 graus, 1.49, check training, pouso na 1.7, posição na 0.02. Ok, baixou o trem agora, esperando travar. Travou, final da 1.07. Estabilizado, TAM 3198. TAM 3198, chame torre 11895. 1895, obrigado, bom dia. Bom dia. Torre Salvador, TAM 3198, LS da 10, embaixo travado. TAM 3198, continua a aproximação, tráfego avistado, aguardando autorização para pouso, ajuste na 012. Guardando 3198 no 012. TAM 3198, livre pouso 190, vento 090 graus e no meia-noite. Livre pouso, TAM 3198. Essa Golf no solo aos 22, livre à direita, essa final troca ser livre. TRIP-5414 para tira. TRIP-5414, desça para nível de voo 050. ADC 050, TRIP-5414. TRIP-5414, pode voar, dona? TRIP-5414, mantendo o perfil. Manda. Autonomia. É, 105 a bordo, alterna a sua. 105 a 10, alternada, é? Alterna a Campina, só 207. Quilo pra parte. Copiado, táxi direito, em alvo, pode esperar no 0, torre 1, no 8, 9, 5, altímetro no 0, 1, 2, goleagem. Gente, direito em alfa, 295, grau, 405. TAM 3198 no solo, 25, livre à direita, me solo, em 219. Direita 219, TAM 3198. Solo Salvador, TAM 3198, livrou. 3198, táxi autorizado, Alfa Juliette, partiu no portão 03. Alfa Juliette, partiu para o número 3, TAM 3198. Azul 4207, autorizado a linha área decolada 10, vento 100 graus, 139. Sim, também ainda fala que são 10. approach control. Only 3P520. 3P520 is Caucasian, cleared. Sorry, arrival report was 40. Leaving 170 to 150, request lower. Approach control, 3P5220, did you copy? 3P5220, distance flight level 060. 060. Atingiu 50, trip 54 no 4. Trip 54 no 4, desça para 2000 pés, ajuste 1012, atualizado a final ILS, é bom estabilizar. Descendo 2000 pés, 1012, da livre ILS, trip 54 no 4. Controle, boa tarde, 866, 255, passa 180 para 170, seguinte da. Oceana 6255, ação de indicação, autorizada siga da Mari. Desça para o nível de voo 150. Mari 150, desce o voo. Na 6255, vetoração para a final da 10, curva à direita para o 060. Vai agora para o 060-6255. Na 6255, desça para o nível de voo 070. 070-6255. Azul 4207, decolado aos 46, chame controle em 119.8. Gente, 119.8, 407. Controle, muito bom dia, 407, passando 1500 pés em subida. Azul 4207, contato radar, saída da El, sub e manter nível de voo 340. Pedro da El, sobe 340-407. Nossa, lá é? Gente, o hotel Oscar Zulu, reporte quando pronto. Ah, o nome anteriormente, eu não tenho aqui seu plano. Então conforme Salvador, Cairu, via corredores da Checa Chapegos, 2895, controle 198, o Índia Paparófica, o